as coisas que você não quis me fazem companhia. Eu fico à vontade com a sua ausência. Eu já me acostumei a esquecer. Tudo que vai, deixa o gosto, deixa as fotos. Quanto tempo faz, deixa os dedos, deixa a memória. Quando, nem onde.